Som. Tá ao vivo esse negócio? Tá ao vivo? Tá ao vivo esse negócio aqui, rapaziada? Saudações ao viverdes a todos. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscato. Deixa eu tirar esse negócio aqui da tela, puta coisa feia. Tira. Tira esse negócio daqui. Ao vivo. Ao vivo. Agora sim. Saudações ao viverdes a todos. Saudações momescas. Carnaval. Esquindou. Vamos tomar uma cervejinha, né? Porque afinal de contas é carnaval. Vamos lá? Deu pra ouvir? É. Tô me servindo aqui. Estejam à vontade. Sirvam-se também. Afinal de contas, o Palmeiras ganhou. Ganhou e ganhou jogando bem. Teve novidade essa semana? Teve algumas, né? Além do jogo, além da boa partida. Partida diferente. Na verdade, não foi uma boa partida. Foi uma partida diferente que abriu algumas perspectivas. E claro, saíram gols, né? Quando sai gol, todo mundo gosta. Boa não foi. Até porque a gente pegou um time muito forte, né? Quer dizer, muito forte. Relativamente forte. Vamos lá, vamos botar logo as... Aqui, né? É, a gente prepara, a gente faz a produção, tem que usar, né? Muito bem. Salute. Começamos bem. Palmeiras 3, Ituano 2. Um jogo interessante, um jogo diferente do que a gente viu até agora durante toda a temporada. Por que foi diferente? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, Ricardo Goulart. Sem dúvida ele dá outra configuração ao time. É, nem adianta vocês ficarem falando agora, querendo puxar papo. Não vou olhar agora pro chat, tá? Vou falar sobre o jogo e só. Aí eu vou abrir para vocês pautarem o programa. Então hoje vai ser muito mais bate-papo do que eu falando. Mas sobre o jogo eu preciso falar, né? Então eu dizia, dois motivos. O primeiro é o Ricardo Goulart, que deixa o time diferente. E o segundo é porque o time do Ituano foi um time que jogou bola, né? Os caras vieram pra jogar bola, vieram com uma proposta de jogo, uma proposta legal. Eu ficaria de olho nesse técnico do Ituano, que me pareceu ser um cara muito capaz de organizar um time. E também não é um técnico medroso, como a maioria dos que tem por aí, inclusive de time grande. Então eu quero acompanhar a carreira desse rapaz aí, desse Vinícius Bergantin. Parece ter algum futuro. Eu ficaria de olho nesse rapaz. Daqui a pouco ele vai para uma Ponte Preta da vida. Daqui a pouco ele vai para um Goiás da vida. E daí ele pode realmente se lançar para o mercado. Então lembrem-se desse nome. Parece. Pode ter sido nada. Pode ter sido, né, um... Mas eu gostei muito do que eu vi, do que ele aprontou no Ituano. E eu gostei daquele pontinho esquerda. Um menininho chamado Martinelli. Que é habilidoso pra caramba. Bom de bola. E o Palmeiras tem uma ótima relação com o Ituano. Se eu fosse o Matos, eu já botava o zoião nesse moleque aí e pra trazer. Quando é que sai os... Não sei quando é que sai, não sei, não sei. Não me cobra. Cara, essa semana foi muito difícil. Essa semana foi muito, muito atribulada, muito cheia de coisas no escritório, no trabalho. Ainda quando tem jogo no meio da semana, ferra com tudo. 3 horas da manhã, eu ainda tô colocando estatística no ar, colocando pós-jogo no ar e tudo mais. E 6 horas tem que estar de pé. É muito difícil semana de jogo, quando tem jogo tarde da noite, como foi esse, às 9h30, né? Então vai com calma, tá? No feriado eu vou tentar fazer alguma coisa. Com certeza vai sair. O que importa é que saia antes da primeira rodada do brasileiro, não é? Então calma. Saco? Então eu dizia, eu falava do jogo. Aliás, deixa eu tirar esse chat daqui. Cadê os estagiários? Os estagiários apareceram? Eu não tô vendo nenhum estagiário aqui. Se aparecer invasor, não sei o que eu vou fazer. Não tem estagiário. Ferrou. Se aparecer invasor, problema de vocês. Xinguem ele. Vou tirar o chat aqui, porque senão eu perco a concentração. Depois eu volto com o chat. Faça o super chat, aliás, enquanto isso. Não, não faço porque... Não, faço, vai. Eu vou deixar o chat, né? Fazer o quê? Eu só vou ver se aparecer superchat. Senão, não vou ler. Então, eu dizia do posicionamento do Ricardo Goulart. Por que que ele é diferente? Porque ele tem muito mais movimentação que o Lucas Lima. O Lucas Lima é... Todo mundo, ah, é morto. Ah, não tem vontade. Falavam o mesmo do Alex. Não estou comparando Lucas Lima com Alex, mas estou dizendo que tem jogadores que se movimentam mais, tem jogadores que se movimentam menos. Cada um com sua característica. E eles são bons ou ruins. O Lucas Lima é muito bom de bola, só que ele não tem muita movimentação. Não é justo chamar o cara de morto, de múmia, de lesma, de tudo que vocês falam. Porque ele não tem movimentação, porque ele já era assim no Santos. Quando a gente contratou ele, achava ele ótimo. Então por que que é só porque vestiu a nossa camisa passou a ser ruim? Vocês parecem a imprensa. Impressionante. Então, a característica do Ricardo Goulart é diferente. Ele tem mais mobilidade. O time fica melhor com ele? Sem dúvida fica melhor com ele do que com o Lucas Lima. Mas a saída do Lucas Lima exige algumas adaptações. Por quê? Porque o Ricardo Goulart gosta muito da área. Tanto é que fez 2 gols. Ele tem muito mais presença de área. A área puxa ele. Ele adora a área. E aí ele deixa um vazio ali na armação. Às vezes, até a bola chegar, falta alguém ali naquele miolo. Por quê? Porque o Goulart ele fica um pouco mais à frente, já de cara. Então, é o caso do quê? Dos meias de beirada, que são o Dudu, o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, o... Dependendo de onde o Filipão escalar o Veiga pode jogar por dentro ou por fora. O Guerra, seja quem for, né? Fechar um pouco mais. O outro lado vai ter quem? O outro lado vai ter o Felipe Pires ou o Carlos Eduardo. Só. Isso na cabeça do Filipão. Sempre vai ter um ou outro. Isso para mim é o erro. Você não precisa ter esse ponto aberto. Você tem que ter esse ponto aberto quando o jogo estiver propício a isso. Senão, não é necessário. Não é obrigatório você jogar com um cara desse o tempo todo. Então, é isso que eu queria muito que o Filipão abrisse a cabeça. Que ele pensasse de forma um pouco mais ampla, um pouco mais aberta. A cabeça mais aberta. Com dois caras que podem afunilar, você tem mais chance de fazer uma tabela por dentro. Você pode fazer uma tabela pelo flanco. Porque aí o cara da esquerda, se ele vem para dentro, ele pode ajudar a fazer triangulação com o cara da direita, enquanto o Ricardo Goulart já está mais avançado, mais perto do Borja. O Borja finalmente fez um gol e não foi por coincidência. Quem meteu a bola para o Borja fazer o gol falou: faz, meu filho, o Goulart. Vocês podem. Quem viu a transmissão é testemunha. Quem não viu, pode ir lá na transmissão, aqui no nosso canal mesmo. Veja lá, antes do jogo. Ou nos primeiros minutos do jogo. Eu mencionei. Eu falei: olha, o Ricardo Goulart, ele joga mais na frente. Ele vai jogar mais próximo do Borja. E aumentam as chances do Borja fazer um gol com isso. Por quê? Porque o Borja, ele estava jogando muito isolado. O passe para chegar no Borja tinha que percorrer uma distância muito grande. Por quê? Porque estava muito distante dos outros. Com essa aproximação do Goulart, que é o que acontecia também quando o Willian jogava. O Willian é outro cara que tem aquela vontade de entrar na área o tempo todo. Então o Borja rendia mais com o Willian. Saiu o Willian, caiu o Borja. Agora com a entrada do Goulart, isso tende a se corrigir. O Borja, então foi por isso que ele perdeu os gols? Não, ele perdeu os gols porque ele perdeu os gols. E aí aquela bola de neve de estar sem confiança. Perdeu os primeiros, aquela pressão enorme em cima dele, acaba perdendo mais do que perderia, normalmente. Então a nossa torcida tem uma boa parcela de culpa nisso também. Mas é claro, se ele tivesse mais controle emocional, nada disso estaria sendo falado. Então é culpa do Borja, é culpa da torcida, é culpa de um monte de coisa. Mas também da torcida. Isso tende a melhorar com a entrada do Borja, do Goulart. Isso tende a melhorar. Ele vai ter mais chances mais claras. Como essa. O cara meteu de peito praticamente embaixo do travessão. O Borja só precisou deixar a bola bater nele para entrar no gol. Então isso vai acontecer com mais frequência. O Borja vai começar a fazer mais gols, tá? Desde que ele esteja com confiança. Esse gol vai servir para isso. Muito bem. O Scarpa parece que está voltando, né? Então, agora o Filipão tem um cara para jogar pelo lado direito, fechando, afunilando, e pode fazer Scarpa de um lado. Então vou até colocar o campinho aqui. Vamos colocar Scarpa de um lado, Goulart por dentro, Dudu na esquerda. E o Dudu pode fazer esse papel do ponta a ponta, né, que o Filipão gosta tanto. Eu repito, o Dudu fazendo o papel de ponta a ponta, ele é melhor que o Felipe Pires e melhor do que o Carlos Eduardo. Então o ponta a ponta, já que o Filipão gosta tanto, é o Dudu. E deixa o Gustavo jogar fechando. Eles podem inverter de lado, não tem problema nenhum. Como ele já faz com o Carlos Eduardo, ele faz com o Felipe Pires. A questão é soltar os laterais ou não soltar os laterais. Como isso vai influenciar na cobertura, na recomposição defensiva? Como é que vão se posicionar a dupla de volantes? Vocês vejam aqui que eu coloquei Thiago Santos e Bruno Henrique. No lugar do Bruno Henrique pode ser o Moisés. Os dois estão mais ou menos no mesmo nível, né? O Bruno Henrique não está tão bem quanto no ano passado e o Moisés está melhor do que no ano passado. Então eu acho que isso aproximou os dois. Ano passado o Bruno Henrique estava bem na frente, né? Mas neste começo de ano os dois parecem nivelados. Então eu coloquei Bruno Henrique por colocar. Podia ter colocado o Moisés aí também numa boa. Essa figurinha aí, esse campinho aí, é o que eu considero o time ideal diante dos que jogaram até agora. Veja que não tem aí o Arthur Cabral, porque a gente não viu ele jogando ainda, né? Claro, o Borja não está bem. Ele fez o gol, ele pode voltar a estar bem, mas não está bem. Ninguém está satisfeito com o Borja aqui, tá? Quando eu falo para não criticar o Borja, não significa que eu estou satisfeito com o Borja. Então, o Giliardo: hein, põe o Arthur Cabral no lugar do Borja. Você já viu o Arthur Cabral jogando? Você não viu, cara. Então pra que você fica enchendo o saco aí? Deixa o cara jogar. Quando o Filipão dá uma chance pra ele, aí você pode falar: ah, eu acho que o Arthur Cabral é melhor. Por enquanto você não viu nada. porque ninguém viu. Então não tem por que ficar enchendo o saco. Deixa o Borja, cacete. Deixa o Borja metendo gol. Aliás, sabe quem é o artilheiro do Palmeiras esse ano? É o Borja. O Fábio quer que eu mande o campinho pro Filipão urgente. Você acha que ele já não pensou nisso? Ele já pensou que precisa alguém convencer ele, porque a cabeça dele é bem dura, né? Ele é teimoso pra caramba. O que eu tô preocupado, gente, é com a dupla de zaga. Porque cada vez mais Antônio Carlos e Edu Dracena vão dando sinais de que não estão à altura do que a gente precisa. Estão cada vez mais na descendente, cada vez mais falhando. Então a gente tomou um monte de bola de cabeça do Ituano. Isso realmente me preocupou bastante. E por baixo também não foi lá essas coisas, a dupla. Não foi lá essas coisas. Então quando a gente joga com o Luan e Gomes, a segurança defensiva é muito maior. Então não sei se é o caso de misturar as duas duplas para fortalecer as duas, né? Às vezes você faz isso, você enfraquece as duas em vez de fortalecer. Então não sei, não sei. Aí é o caso de realmente treinar e ver o que acontece. Eu sei que tá muito diferente o nível das duas duplas de zaga. Isso tem que ser falado. Então isso está me preocupando. Não concordo com as críticas ao Diogo Barbosa. Acho que o Vitor Luiz está à frente, tanto que eu coloquei o Vitor Luiz aqui no campinho. Mas não concordo com essas críticas ao Diogo Barbosa. Vejam, às vezes eu penso o seguinte: que o pessoal quer. Todo mundo está vendo que o Vitor Luiz está melhor que o Diogo Barbosa. Então, em vez de elogiar o Vitor Luiz, o pessoal prefere xingar o Diogo Barbosa, que é para pressionar o técnico a colocar o Vitor Luiz. É uma estratégia tão burra. Quem faz isso é tão burro. Desculpa, se você faz isso, você é burro! Burro! Porque você está detonando um jogador que vai jogar pelo menos 40% dos jogos. Então você é burro, você tá fazendo. Você é burro, rapaz. Para de xingar. Você tá xingando porque você acha o Vitor Luiz melhor? Então elogie o Vitor Luiz. Em vez de xingar o Diogo Barbosa. A gente precisa do cara. Assim como a gente precisa do Borja. Aliás, até daquele pessoal que ficava enchendo o saco porque o Filipão colocava o Jean, Jean, Jean, Jean, Jean, Jean. Sabe quantas vezes o Jean entrou em campo esse ano? Zero. Cadê você que ficava enchendo o saco do Filipão porque eles botava muito o Jean? Não tá, não sumiu, né? Tá quietinho, né? Tá bom. Muito bem. Então, essa me parece ser a melhor formação pro Palmeiras. Mas é claro, é formação básica. No decorrer de um jogo, pô, você pode tirar um dos meias de beirada e colocar um ponta. Você pode tirar um volante e colocar outro meia. Você pode tirar um volante e colocar outro centroavante para jogar ali colado no Borja. Você pode fazer um monte de coisa, tá? Dependendo do adversário, isso é reversível. E isso daí é o espelho do que pode ser o time B, que pode ser com o Marcos Rocha, com o Diogo Barbosa, com a outra dupla de zagueiros, assim que o Luan melhorar. Você vai ter Antônio, volta, né, a formar as duas duplas, Luan e Gomes, Antônio Carlos e Dracena. Você pode jogar com Felipe Melo e Moisés. Na frente, qualquer combinação, né? Olha quem ficou de fora: Veiga, Guerra, Johan. Os dois pontas, o Deyverson, o Arthur Cabral, que também deve já estar tá à disposição para o jogo da Libertadores, que é o próximo. Já pode, não sei se vai ser relacionado, mas vai estar tá à disposição. Eu acho que ele não vai nem para o banco. Eu acho que vai Borja de titular e o Deyverson no banco, mas que pode, pode. Então tem muita gente ainda para entrar e pode revezar, fazer o rodízio, continuar fazendo, mas tendo esse time como base e esse jeitão de jogar como base. Esse é o que eu enxergo como sendo o melhor, tá? Muito bem. Ô, pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou abrir para perguntas, para conversa, né, para bate-papo. Cadê o scroll? Tá aqui. Então, fica aqui o convite para vocês se tornarem padrinhos do nosso projeto. Se vocês quiserem dar uma passar o mouse ali no canto superior direito, aqui onde está meu dedo, tem um izinho aí, vocês estão vendo? Tem um i. Você clica lá, uma exclamação, de, sei lá, é um sinalzinho lá. Aparece o botãozinho do Catarse, é lá que você vai ser, vai se tornar um padrinho aqui do nosso site, do nosso projeto. Nosso projeto que tem como objetivo, que eu tenho dedicação total, que eu não tenho esses dias atribulados que eu tenho no escritório, que eu tenha tempo para me dedicar só ao Verdazzo. Notícia o tempo todo, direto da Academia de Futebol, boletim ao vivo, live, direto da Academia, todo dia que tiver abertura para a imprensa. Muito mais programas não ao vivo, né? Gravados. Então a gente vai fazer especial com jogador, entrevista, especial de jogos antigos, especial de jogadores históricos. Só que tudo isso demanda tempo, né? Esse tempo eu vou ter quando a gente chegar no próximo degrau do nosso projeto, que é o de dedicação total. Eu não tenho tempo para essa dedicação total hoje. Então eu tenho uma dedicação parcial ao Verdazzo. O dia que eu tiver dedicação total, vocês vão ver o que é um canal do Palmeiras. Vocês vão ver o que é um canal do Palmeiras. Mas para isso a gente precisa chegar no 1000. Para eu poder chegar no chefe e falar: tchau, chefe. Muito obrigado por tudo. Espero ter ajudado bastante. Mas eu vou cuidar da minha vida. Preciso de 1000 padrinhos para que isso seja viável. Para eu abrir mão de um emprego numa época como a de hoje. Essa é a minha proposta. Eu tenho a coragem de fazer isso. Lógico. Tendo o apoio de 1000 palmeirenses que curtem o trabalho, que gostam e apoiam o nosso trabalho. Com esse apoio de 1000, é fácil fazer isso, né? Mas eu não vou fazer isso se eu não tiver esses 1000 palmeirenses. Nós estamos chegando perto do 500, tá? Bem perto do 500. Então já pertinho da metade. Então você pode ser o próximo. Você ainda pode dizer: ó, eu acreditei no Verdazzo antes de chegar na metade, né? Ainda pode. Ainda está nesse patamar. Beleza? Então façam aí as perguntas. O César pergunta se é possível um meio com Scarpa e Goulart titulares. Não, Anta. Não, animal de teta. Eu botei aquele campinho ali só pra falar como eu sou louco. Lógico que é. Eu acabei de botar o campinho ali, botando os dois como titular. Caramba. Felipe Vidal disse que vou me tornar padrinho! Exclamação. Gostei da homenagem ao grande Avalone. Aliás, muitas homenagens ao Avalone durante essa semana e todas muito merecidas. Zé Rafael não poderia jogar na direita? Você deve estar perguntando isso, José Antônio. Porque o Filipão falou, foi perguntado, né, na coletiva depois do jogo. O Filipão foi perguntado por que o Zé Rafael não joga. Ele falou assim: é simples, porque o Dudu está jogando muito. O Dudu não tá saindo, e o Dudu é o cara da esquerda, e na opinião dele, na visão dele, o Zé Rafael é um cara para jogar na esquerda. E na direita ele não tá abrindo mão de colocar um pontinha. Não é só o Zé Rafael que não tá jogando, ninguém tá jogando. Quem tá entrando, que é o Veiga, o Lucas Lima, tá entrando por dentro. Na esquerda é o Dudu, na direita é o ponta. Então o Guerra não tá jogando. O Guerra não foi nem relacionado, por quê? Pelo mesmo motivo que o Zé Rafael não entra. Então o Zé Rafael, todo mundo tá falando: coitado do Zé Rafael, ele nunca joga, faz beicinho. E o Guerra, que não foi nem relacionado, nem inscrito. E o Johan, que não foi nem inscrito. Então o Zé Rafael tá na frente desses dois. Tem que o Filipão mudar o jeito de jogar no time para caber mais meia no time. Simples. O Davi ainda está no elenco do Palmeiras? Eu não sei quem é Davi, cara. Não sei quem que é esse Davi que você está falando, David. Não sei quem é. Quem é esse que você está falando, cara? O Juarez pergunta se a gente tem a melhor dupla de zaga do Brasil. Ah, teria que comparar com as outras, né? E para ser sincero, eu não gosto desse tipo de comparação isolada. Eu não acho que funciona esse tipo de coisa, não. Porque a zaga, ela não funciona sozinha, ela funciona dentro de um esquema, né? Então, eu acho Não existe isso. O Júnior Duque pergunta se eu acho que o Borja vai engrenar depois do golaço de quarta. Golaço você botou entre aspas porque foi muito fácil. Você deve estar sendo irônico, né, na sua pergunta. Eu acho que o Borja vai engrenar exatamente pelo que eu já falei. Você deve estar chegando tarde e está querendo fazer graça. Eu acho que o Borja vai engrenar porque o Ricardo Goulart tem a característica de chegar mais na área. E isso vai fazer com que o passe chegue mais redondo. Ele vai ter mais chances. Aliás, como ele já teve nesse próprio jogo, aquele lance que ele parou a bola, olhou, tentou pôr na gaveta, ela saiu por isso aqui. E na hora, lá na transmissão, eu comentei na narração do Zaniolo. Eu falei assim: olha, esse é o tipo do lance que tá todo mundo xingando o Borja porque a fase dele tá ruim e ele não tá colocando para dentro. Mas se ele tivesse fazendo um gol atrás do outro, esse lance todo mundo ia falar: nossa, que frieza, que golaço que ele ia fazer. Foi muito bem o Borja, deu, não teve sorte. Então tem tudo. As reações também elas têm muito a ver com a fase, né? Eu achei que foi um ótimo lance do Borja e ele não deu sorte. Ele fez o certo. Ele parou a bola, olhou e tirou do goleiro. Subiu um pouquinho. Deixa eu tirar esse filha da puta daqui. Pronto. Tá tirado. O que você acha das dívidas das gestões anteriores à atual não pagar, mesmo com a renovação do patrocínio e a chegada da Puma? Você sabe do que você está falando, Fábio? Você tem a planilha de custo aí? A planilha de custo do Palmeiras, o orçamento do Palmeiras, o fluxo de caixa do Palmeiras. Você sabe o quanto significa as renovações dentro do orçamento? Você sabe de quanto são essas dívidas? Que dívidas são essas? E outra, quem que você falou que você não está pagando dívida? De onde você tirou isso? Então, eu tenho que fazer várias perguntas para você para entender a sua pergunta. Porque me parece que você está falando um negócio que você não tem o menor conhecimento. Levi Souza quer saber de contratação. Meu amigo, nós estamos em março. Março! A gente não fala de contratação em março. A gente não fala de dispensa em março. Isso daí é assunto para dezembro, para começo de janeiro. Ou para quando eu estiver chegando na janela do meio do ano. Estamos em março. Então, qual é o fetiche sexual que você tem em contratação e dispensa? Por que isso? Por que que tem que dispensar e contratar toda hora? Não é banco imobiliário. É futebol. E é futebol de verdade. Não é futebol manager. Não é LFoot, para os mais velhos. Então você tem que montar o time e botar para jogar. Contratação é para montar o time. Isso é começo de temporada ou naqueles ajustes que a gente faz na janela do meio do ano. É assim que funciona. Então tem que parar de querer mandar jogador embora em março. Ah, o cara joga três, quatro partidas mal, manda embora. Não tem que mandar embora ninguém agora, o animalzinho de teta. Você que está querendo contratar, você que está querendo dispensar, você é uma ameba de teta. Você é um protozoário maldito. Você não serve pra nada. O Flávio F e o Rodrigo Rigon estão perguntando o que eu achei da terceira camisa. Parece de treino, né? Essas camisas que tem a manga diferente do resto, tipo camisa do Arsenal, parece camisa de treino. Eu gosto quando é ao contrário, quando a manga é mais escura do que o peito. Aí eu já acho que passa. Mas quando é ao contrário, a parte frontal escura e a manga clara, parece camisa de treino. Mas é impressão pessoal isso. Mas é bonita. Eu achei bonita. E achei uma boa ideia da Puma de fazer isso. Mas eu não sei como vai ficar no campo, né? Agora também tem aquela coisa. Terceira camisa, ela entra em campo quantas vezes no ano? Cinco, seis, no máximo. Em 80 jogos, o Palmeiras vai jogar quantas vezes com essa camisa? Cinco, seis? Deixa jogar. Sempre fora de casa, isso é muito importante. O Palmeiras, no Allianz Parque, tem que jogar de verde e branco. A única coisa que pode mudar é a meia, que às vezes pode ser branca. quando, né, tem aqueles jogos especiais, sagradas e infalíveis meias brancas. Mas regra no Allianz Parque, camisa verde, calção branco e meia verde, o uniforme tradicionalíssimo do Palmeiras. E o feitiço da meia branca quando for necessário. Em casa tem que ser assim. Aí fora de casa, quando você vai jogar, sabe, aqueles jogos mais, né, ou menos cotados, aqueles jogos, aí vai com o terceiro uniforme, eu acho bacana, acho legal. Pode inventar no terceiro uniforme? Pode, deve inventar, desde que não tenha, né, a cor do rival, a cor do inimigo. Eu acho que tudo bem. Ah, Levi, vai pro inferno, vai. Tchau. Porque eu excluí a mensagem do embaixadinho. Se é corintiano também, eu vou te mandar embora. O cara é corintiano, cacete. Ah, chegou o estagiário aqui, pronto. E chegou a cerveja! Ei, chegou outra! Muito bem. Filipão pode estar insistindo nesse ponto a ponta, com a ideia de talvez apurar esse estilo de jogo assim que chegar no ideal e partir para novas alternativas. Eu achei isso no começo da temporada, Leandro. Mas tá demais, né? Tá demais esses testes. Eu acho que já dava para ter chegado em alguma conclusão. O Rodrigo pergunta se o time realmente cansou no segundo tempo, como o Filipão falou na coletiva. Cara, da beira do campo é muito mais fácil de ter essa noção do que lá das tribunas onde a gente estava. Mas é fato que no segundo tempo o time caiu de produção. Caiu de produção porque ele colocou o Goulart de centroavante, né? E tirou o Borja. E ele tirou o Borja porque o Borja está jogando 3, 4 jogos seguidos já depois da suspensão do Deverson. Está jogando 90 e tantos minutos. Então tem que dar uma segurada no físico do Borja. E ainda bem que ele fez isso. Né? Que ele já ia fazer a substituição, o Borja fez o gol. Então foi na última chance do Borja, né? Ele fez. Mas parece que sim, parece que o estado físico do time não está lá, essas coisas. Aí que tá. Tudo tem um planejamento, tudo é pensado, tudo é planejado. Eu não sei se a esta altura da temporada o plano era estar em qual estágio do preparo físico. Isso é coisa para profissional, não é para gente ficar dando pitaco, sabe, chutando. Ah, eu acho. Né? O que dá para falar é: tava cansado, tava. Era para estar cansado? Não sei. Não sei. Se o Filipão reclamou, talvez é porque não era para estar. O primeiro superchat da noite, doutor ele. Cara, eu não consigo mais colocar a tua guitarra na transmissão, não sei por quê, viu, Torelli? Aquele quadradinho lá, com o negócio escrito ali, que toca a tua guitarra ali, eu não consigo mais colocar. Mudei o plugin, porque tinha que mudar, porque atualizou, e desde que mudou, eu não consigo mais colocar. Eu fiquei uns 15 minutos aqui antes da transmissão tentando fazer funcionar, não consigo. Ele tá falando que tá nos dados móveis. O que que é os dados móveis? Não sei o que é isso, Torelli, mas um grande abraço de qualquer forma. Sejam padrinhos, fui. Você foi, é? Só chegou para dar um oi e foi embora? Muito bem, muito obrigado. Você disse que o jogo. Eu não falei que o time teve dois fatos novos. Eu disse que o jogo teve dois fatos novos. O outro foi a postura do Ituano, que jogou e deixou jogar, que deu espaço pro Palmeiras, que atacou o Palmeiras, que testou de fato a defesa do Palmeiras. Então esse foi o outro fato do jogo, que fez o jogo ser diferente e agradável. Embora o jogo contra o Santos também tenha sido um jogo agradável, mas com características parecidas, porque o Santos praticamente não atacou. O Palmeiras mandou no jogo inteiro contra o Santos, praticamente. O Maurício pergunta se o Goulart não jogou tão bem de novo por já estar cansado ou não é uma posição que vale a pena colocá-lo. O próprio Filipão falou que ele não é 9, que não vai colocar ele de 9. Só colocou ele nesse jogo porque foi uma circunstância. Porque não tinha outro para colocar no lugar do Borja, precisava tirar o Borja. E, de fato, ele estava cansado. Porque ele vinha de cirurgia, né, de uma artroscopia, e só tinha feito, sei lá, 40, 50 minutos até agora, né, sem ritmo de jogo. Então, no, e aí já estava indo para um jogo inteiro, né? Fez o jogo inteiro. Então é óbvio que nos 15, 20 minutos finais ele pregou. Aí Wesley vem perguntar se o Lucas Lima é acomodado. Se você tivesse assistido desde o começo, você já teria a sua resposta. Então, quando você terminar, você volta e assiste desde o começo que você vai ter a resposta da sua pergunta. Gustavo Magalhães, mesma coisa. Diz que o Vitinho tá metendo gol lá no São Caetano. Que bom. Matias Sindelar, vá para o carnaval e não volte mais. O estilo estressado é o estilo, faz parte do estilo, eu não estou estressado, é só um jeito de se comunicar, não vai afastar ninguém. Quem se afasta por causa disso, não é para voltar mesmo, né? Aqui não é para esse tipo de... Aqui é para quem aguenta, tá? Aqui é para quem aguenta, não é para... Ai, estressou, não é para esse tipo, não, pode ir embora. Às vezes o pessoal pensa que eu tô atrás de audiência massacrante, que eu quero ter 200 mil viewers aqui. Não. Isso aqui não é para, não é comunicação de massa, é comunicação específica, é comunicação para um nicho. É comunicação para quem gosta desse tipo de comunicação, para quem entende, né? Para quem quer esse tipo de humorzinho... Thiago Leifertização... Não é aqui. Não é aqui. Você quer comunicação de massa igual tem na Globo, igual tem na Fox, igual tem na Bandeirantes, igual tem na SP... Não é aqui. Aqui é diferente, cara. Carlos Eduardo. Não precisa ser grosso com o povo. Olha, você tá pedindo, hein? Eu vou voltar com a câmera da patada, tá? Vocês estão pedindo demais isso. Wesley Rodrigues, já respondi isso daí que você está perguntando. Eliandro César, mesmo com preço popular, quarta-feira tinha muita cadeira vazia. Não sei onde tinha preço popular, não. Tinha nada disso, não. O preço era um pouco mais baixo, mas não era popular. Agora, tinha cadeira vazia, mas tinha 20 mil, né? Que é o piso. O Palmeiras não joga para menos de 20 mil no Allianz Parque. Então, o jogo mais desinteressante possível, que é um jogo quarta às 9h30 da noite, com Globo ao vivo. Tem esse detalhe. Globo ao vivo para a cidade de São Paulo. Então, todo mundo podia ver pela TV. Quanto o Ituano, pelo Campeonato Paulista, é 20 mil, cara. 20 mil, que é o piso. Não dá menos que 20 mil. Então, é o jogo mais desinteressante possível. Todo mundo pegando chuva no Carnaval do Rio. Osni, Cláudia, Gustavo, Lohane e o padrinho Igor. Um grande abraço. Abraço. Acabou de fazer um superchat. Bruno Ponce quer informação sobre contratação. Bruno Ponce, vá ver se eu tô na esquina, Bruno Ponce. Cacete. A pergunta aqui do Fábio Ribeiro. Com a convocação do Everton, quem deve ser titular? Prass ou Jailson? Deixa eu botar um negócio aqui pra você, acho que você não viu. Tá vendo aqui a parte do goleiro? Se com o Everton já tanto faz, sem o Everton tanto faz. O goleiro aqui, bicho, tanto faz. A gente tem três puta goleiros. Jailson é um puta de um goleiro. Fernando Praz é um puta de um goleiro. E o Everton é um puta de um goleiro. Então quem o Filipão escolher tá bem escolhido. Não vou criar caso, não vou ficar, ah, deve ser o Everton. Ah, deve ser o Fernando Praz. Sabe o que é isso? Isso aí é polêmica de ESPN, que tem três bate-bola por dia. É polêmica de Fox, que não tem o que fazer. É polêmica de programa do Neto. A gente aqui tem dois programas de uma hora por semana. Então a gente tem que falar do que importa, né? Não dessas polêmicas que de polêmica não tem nada. É só pra encher espaço na grade. Então, às vezes eu acho que a nossa torcida tá muito bitolada nesse estilo da imprensa de fazer televisão. Com essas polêmicas que, sabe, não levam a nada. Então, pra mim, realmente, tanto faz. Tá aqui, ó. A resposta já tinha sido dada. Presta atenção na aula. Na aula você deveria ser daquele cara que fica olhando, né, na parede, na junta das três paredes ali, pra ver se tem uma aranha. É, não escuta porra nenhuma do que o professor tá falando. Aí, de repente, volta pro planeta Terra e pergunta o negócio que o professor acabou de falar, né? O animalzinho de teta. O Henrique Viana fala assim: não consegui perceber a estratégia do Filipão no jogo contra o Santos. No jogo contra o Santos, ele botou o Felipe Pires pra correr em cima do Copete. A estratégia era essa, né? O Santos marcando alto, o Santos tentando prensar o Palmeiras do campo de defesa, o Palmeiras deixou e botou o Dudu e principalmente o Felipe Pires para correr. Essa foi a estratégia do Filipão no jogo contra o Santos, já bem diferente do jogo contra o Ituano, que foi totalmente diferente. Luciano Gonçalves pergunta: por que que o Borja, em jogos da Libertadores, tem um rendimento bem superior ao dos demais campeonatos? Não é verdade. Embora ele tenha sido artilheiro da Libertadores, ele também foi artilheiro do Paulista ano passado. Ele jogou muito melhor com o Roger do que com o Filipão. Então, dá aquela impressão: ah, na Libertadores ele joga melhor. Ele jogou a Libertadores com o Filipão e não foi bem nos mata-matas. Ele foi bem na fase de classificação, que ele meteu um monte de gol porque era o Roger. Então, veja como é a percepção das pessoas, né? Ah, o Borja joga bem na Libertadores. Não é na Libertadores, é com o Roger. Por que que ele jogava bem com o Roger e não joga bem com o Filipão? Até agora ele não encaixou com o Filipão. Porque o Filipão joga de outro jeito, ele joga mais privilegiando os pontas, o jogo vertical. E tem pouca... os jogadores não encostam nele como encostavam na época do Roger. Na época do Roger era o jogo mais apoiado, um jogo mais de toque. Então o Borja rendia mais. Com o Filipão, nem tanto. Não encaixou. Poderia até render, mas não encaixou. Com a presença do Goulart agora, é capaz que renda, porque o Goulart vai fazer render. Porque o Filipão vai adaptar, talvez. Vamos esperar, né? O estilo de jogo pro Goulart poder render melhor. E, por consequência, o Borja vai render mais. Essa é a tendência, né? O que pode acontecer. Faltou o dromedário aí na tela? Tá bom, vou colocar. Eu acho aquele dromedário feio pra cacete. É que são vocês, né? Olha ele aqui. Eliandro fala assim: a torcida do Palmeiras acha que não lembra o time que o Palmeiras tinha há 10 anos atrás. A torcida tá muito chata. Há 10 anos atrás até que o time era bom, né? O time de 2008, 2009 foi um dos melhores times do século. Antes da era Allianz Parque. Estamos vivendo a era Allianz Parque. Estão falando era não sei o quê. Não, a era Allianz Parque. O grande diferencial do Palmeiras é o Allianz Parque. As rendas que vêm do Allianz Parque. O Avante, que acabou sendo turbinado por causa do Allianz Parque, E, é claro, o ganho técnico de se jogar no Allianz Parque, que é um caldeirão, que tem uma acústica toda especial. Então, a gente está vivendo a era Allianz Parque, desde 2015. Teve dois jogos em 2014, mas foi só para escapar do rebaixamento. Então, desde 2015, a gente vive a era Allianz Parque. Mas, antes da era Allianz Parque, acho que o melhor time do Palmeiras no século, a partir de 2001, né? Porque 2000 é o século passado. A partir de 2001, eu acho que o melhor time foi aquele 2008, 2009, né? Na mão do Luxa. Depois, aí com a era Allianz Parque, aí sim a gente teve times melhores. Não, o dromedário são vocês. Estão falando que sou eu, não. Vocês são os dromedários. Quando eu abro para as perguntas que aparece o dromedário, então são vocês. Aliás, você é um dos maiores, né, Wesley? Rodrigo Rigon perguntou se eu senti falta do Dudu na seleção. Ou nem liga para isso. Não ligo para isso. Na verdade, não é que eu não ligo para isso. Eu torço para não ir ninguém do Palmeiras. Para não machucar, para não desfalcar, para não tirar o foco do jogador. Por exemplo, em 2009, o Diego Souza foi para a seleção para jogar lá na Bolívia, lá na altitude da Bolívia. O Brasil perdeu, ele não jogou nada e ele voltou deprimido. Porque ele desperdiçou uma chance de ir para a seleção, de, sabe, de poder jogar a Copa de 2010, porque ele jogou muito mal. E isso afetou. Ele não voltou machucado, mas ele voltou lesado. Ele começou a jogar muito mal depois dessa. Então a seleção só faz mal para o jogador do Palmeiras. Eu nunca vi um jogador do Palmeiras ir para a seleção e voltar voando, arrebentando. Ao contrário, ou volta detonado, ou volta lesado da cabeça, que nem aconteceu com o Diego Souza. O Oreste, governador, pergunta se não seria interessante ter testado Zé Rafael com o Dudu na direita. Seria. Seria. Eu gosto muito dessa formação com um meia de beirada de um lado e o Dudu do outro. O Dudu que pode fazer tanto o corredor quanto ele pode jogar fechando. Eu gosto muito disso. E fazer isso que você sugeriu seria uma das alternativas, principalmente enquanto o Scarpa ainda se recupera da lesão, né? Ó, Felipe Arantes do Nascimento, nossa. Ele faz uma pergunta sobre as televisões, sobre o fim da Fox Sports, o fim do esporte interativo. Teremos um possível monopólio do Sport TV? Não, não, não, não, porque o Sport TV é TV fechada. O Palmeiras assinou com o esporte interativo na TV fechada, só que com o grupo Turner, né? Ah, acabou o TV Esporte Interativo? Acabou. Só que vai mostrar no TNT, no Space, que são os outros canais do grupo Turner. Então não tem monopólio. Seria monopólio se não tivesse escolha. A gente está vendo exatamente uma briga dos direitos de TV porque está aberto. O que está acontecendo é exatamente o oposto do monopólio. Se a CBF respeitasse as datas FIFA, seria muito legal termos nossos jogadores disputando Copa América e Copa do Mundo. Discordo de você. Respeito sua opinião, mas discordo completamente. Acho que não tem que ter jogador do Palmeiras na seleção brasileira. Tem que ter jogador do Palmeiras vestindo camisa da CBF. A seleção brasileira já foi uma coisa muito legal há muitos anos atrás. Deixou de ser, na minha visão, claro. Tem que ver que eu tenho quase 50 anos, né, cara? Então eu vi a seleção brasileira na Copa de 78, eu vi a Copa de 82. Então minha referência de seleção brasileira é bem diferente da atual, né? Tem muita gente aí que não viu nem a Copa de 2002, né? Nunca viu o Brasil campeão do mundo. Molecada aí que tem 15, 16, até quem tem, vai, 22, 23 anos, não lembra do Brasil campeão do mundo, né? Já era nascido, mas não lembra. 22, 23 anos, a gente está falando de alguém que nasceu em 96. Então o Brasil foi campeão, o moleque tinha 5, 6 anos, não lembra. Quem tem 22, 23 anos não lembra de ter visto o Brasil campeão. Vai ter um gaiato aí que vai falar: eu lembro! Lembra o cacete. Com 5 ou 6 anos você não lembra de porra nenhuma. Então, são as minhas referências de seleção brasileira são outras, né? Então o que a gente vê hoje. Dá um desgosto. Dá um desgosto. Então, não quero ver jogador do Palmeiras vestindo essa camisa, não. Cara, assim, põe uma coisa na cabeça de vocês. Neste momento, eu sei de bastidor, de informação, tanto quanto vocês. Então, vocês vêm falar assim, é verdade que aconteceu tal coisa? É... existe mesmo uma proposta não sei do que, procede não sei do que, cara, eu não sei, eu não tô lá na academia de futebol. Vocês querem que eu tire essas dúvidas pra vocês? Fiquem padrinhos, façam a gente chegar no 1000. Quando chegar no 1000, aí eu vou ter um trânsito bem melhor, vou estar convivendo lá todo dia, então vou ter contato direto com diretoria, com jogador, com empresário. Aí vocês vão poder fazer essas perguntas para mim. Agora eu não sei, eu sei tanto quanto vocês. A diferença é que eu tenho um site em que eu dou opinião e que eu replico as notícias que saem na imprensa. Essa é a diferença, que eu decidi fazer um canal no YouTube e fico falando abobrinha aqui para vocês e vocês vêm assistir. É isso. Valentim Terra. Puta, eu faço um puta de um trabalho, comento, faço um quadrinho, ponho na TV, aí ele vem e pergunta exatamente o que eu acabei de falar. Deve ter chegado agora, né, o Victor Valentim? Wesley Rodrigues. Conrado é bruto e sistemático, por isso sou seu fã. Eu não quero ter fã. Eu não quero ter fã, tá? Se é meu fã, deixe de ser. Eu não quero fãs. Que mais? Vocês já foram bons de fazer pergunta, hein? Dromedários de teta. Malditos. Leonardo Silva. Olha como é babaca. Leonardo Silva, você é um babaca, cara. Cadê o cara que criticou o Gustavo Gomes? É você mesmo? Puta, é... além de você ser... o que você está fazendo é igual à imprensa. O que você está fazendo é igual à imprensa que a gente xinga. Então eu já falei que você é babaca e já tá bom. Eu não vou falar mais coisa pra você. Só vou te tirar do canal. Victor Valentim falou que chegou agora, então. Chegou agora. Deu pra anotar, né? Pela pergunta que você fez, deu pra anotar. Leandro de Souza perguntou do assunto audiência. Qual a sua visão sobre o assunto? Se o que houve quarta muda algo, segue na mesma. Não sei, cara. Eu acho que fortaleceu o Palmeiras na negociação. O Palmeiras ganhou uma carta legal para jogar na mesa de negociação com essa audiência boa que teve em relação ao Corinthians. Então você fala assim, porra, na TV aberta, Palmeiras contra Corinthians, né? Palmeiras na Globo, Corinthians na Rede TV, deu o dobro. Deu 16 a 9 no normal ali. Depois, o Corinthians só passou o Palmeiras, ou a Rede TV só passou a Globo na hora dos pênaltis, quando já tinha acabado o jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras se manteve à frente o tempo todo do Corinthians, mas não é à frente, é largado na frente. E o Corinthians jogando um jogo super interessante contra o Racing na Argentina, mata-mata, valendo vaga, e o Palmeiras jogando um negócio modorrento contra o Ituano. Quer dizer, isso só fortalece a marca que o Palmeiras conseguiu. Então, vai influenciar na negociação. Vai de como os negociadores vão usar isso na hora de discutir. Puta, Valentim! Ainda bem que eu não falei o nome inteiro dele, senão eu ia, né? Irmão da Paula, né? Tá certo. Eu falei Victor Valentim. E não percebi que era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Ah, espertão. Puta, vem os caras fazer propaganda aqui. Vai pra puta que pariu. Já respondi a pergunta do Caio Filippini. Michel Peregrino, para liberar o Goulart de vez para jogar aproximado do centroavante, não seria uma boa o Filipão mudar o desenho do meio do campo, colocando Scarpa como terceiro homem do lado esquerdo? Não. Não. Eu acho que teria que ter uma aproximação maior usando os volantes e até os laterais para preencher melhor os espaços. O Eliandro quer saber o que eu acho do Melgar. Eu não assisti os jogos. Não sei. Não sei. Agora, Melgar é vitória lá e vitória aqui. Quem perder ponto pro Melgar corre risco de ficar fora da próxima fase. Então o Palmeiras concorre basicamente com o Júnior e com o São Lourenço. São três times para duas vagas. Quem perder ponto pro Melgar. Por que passou o jogo dos gambás em outro canal aberto? Porque a The Zone, que é o canal que tem os direitos da Sul-Americana, que é a empresa, né, que comprou os direitos, que ela transmite pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e ela vendeu os direitos para a Rede TV. Então é por isso. Então os direitos da Sul-Americana... A Globo não tem os direitos da Sul-Americana. Então não vai passar na Globo, não vai passar no Sport TV, não vai passar no Premiere. Vai passar em quem tem os direitos, que é o The Zone. É assim que o Dudu Monsanto falou. Tô repetindo o jeito que ele falou. Você jogaria com o Moisés e Bruno Henrique? É uma alternativa para um momento de loucura do jogo ali, quando estiver precisando muito de um gol. Eu acho que dá para fazer isso. Mas não normalmente, não no momento normal do jogo. Cadê a cerveja? Tá aqui, ó. Vou tomar mais um pouco. Moisés treinou hoje? Perguntou o João Neto. Não sei, caro dromedário. Não sei, seu jabuti. Não sei, porque eu não estava cobrindo o treino. Eu estava trabalhando. Então, se você ficar padrinho, a gente chega mais perto do 1.000. A gente chegando mais perto do 1.000, daqui a pouco a gente chega no 1.000 e aí eu posso responder esse tipo de pergunta que o animal de teta acabou de fazer. Protozoário maldito, cacatua dos infernos. Qual é a cerveja que você está tomando? Perguntou o Rafael Verdelli. Você quer que eu faça propaganda da cerveja ainda? Sério mesmo? Não vou fazer. Se me pagarem, eu faço. Antônio Edson faz uma observação que eu já tinha notado isso, né? Mas se eu falo isso, falam que eu sou louco, né? Então eu vou repetir o que você está falando, porque o louco é você. Mas eu concordo com você. O novo veneno da imprensa é indispor a Crefisa contra o Palmeiras. Na verdade, eles estão tentando fazer isso. Em razão da falta de acordo com a Globo. Alegam que o Palmeiras fora da TV aberta é mau negócio para o patrocinador. Então, eles querem, o que eles querem é exatamente isso. Você fala assim, tá vendo, Crefisa? Você paga não sei quanto aí pro Palmeiras e o Palmeiras fica fazendo jogo duro por causa de dinheiro e você vai ficar fora da televisão porque você fez um acordo com um time que está querendo peitar a Globo. Então, estão exatamente fazendo isso. Querem que a Leila chegue no Maurício e fale, porra, não sei o quê, tentando jogar um veneninho ali na relação. Estão fazendo isso, sim. A imprensa está fazendo isso. Tá? Então sim. Maurício Rossi, achou preocupante o número de lesões nesse começo de temporada, mesmo com revezamento. Vem cá. Como é que você previne lesão por pancada? Por torção? Não tem como. A gente teve uma lesão muscular, que foi a do Luan, só. Então é esse o número que você tem que se preocupar e falar, pô, tá demais, não sei o quê. É o número de lesões musculares. Lesão por trauma, lesão por torção. Isso não tem como evitar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ué. A Libertadores será a nossa grande estreia na temporada? Perguntou o Dr. Bruno, padrinho Bruno. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A impressão é que a comissão técnica e jogadores estão encarando o Paulista como pré-temporada. E a torcida também. Parte da torcida, né? Mas não tem a dúvida. A temporada começa de verdade na quarta-feira. Até agora foi treino com jogos oficiais. Então o Palmeiras não costuma chamar esses Atibaia da vida, esses Flamengo de Guarulhos da vida para treinar na academia de futebol. Joga com camisa de treino e faz os treinos como se fosse um jogo, com juiz e tudo. O Palmeiras está usando o Paulista para isso. Só que, lógico, em meio a isso tem alguns clássicos obrigatórios. Você tem que jogar. Mas é treino, cara. Treino. Totalmente treino. E eu tenho falado isso nas transmissões. É cerveja zero. Cerveja zero, cacete. Cerveja zero, cacete, Salzano. Cacete. Você nunca na vida vai me ver tomando cerveja zero. Que não é cerveja. Cerveja zero não é cerveja. Ah, mas o mata-mata do Paulista ninguém quer perder, ainda mais pro Gambá. Não, mata-mata aí já é campeonato. Porque assim, é óbvio que o Palmeiras vai se classificar. Então essa fase de classificação, ela é treino. No mata-mata aí sim, vai jogar como se fosse um campeonato. Certo? Bom, então chega por hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado do periscaço de carnaval, tomando cerveja. Pra quem fez beicinho, ai como ele é bruto, ai como ele é não sei o que. Ah, vá assistir a ESPN então, tá? Vai, eles são todos educadinhos. E espero que vocês aproveitem bastante o feriado. No fim acaba sendo bom, né? Não ter Palmeiras, ter adiantado o jogo do Palmeiras. Porque aí a gente tira um feriado assim, né? Sem estresse, sem aquela coisa, puta, tem jogo. Acabou sendo bom, né? Vamos aproveitar o feriado, viajar, quem vai viajar, sabe, sem aquela neura de jogo do Palmeiras, não para a viagem que tem jogo do Palmeiras. Vamos aproveitar, aproveitem um feriado sem futebol para meio que dar uma desanuviada. É importante trocar as baterias no meio do semestre, né? A gente vai ter aquela pausa longa da Copa América. Então vai ser uma das poucas pausas que a gente vai ter no primeiro semestre. Então aproveitem porque vai ser pauleira até a Copa América. Certo? Muito bem. Amanhã é dia de cachaça, né? Eu não tomo cachaça, né? Eu até tomo, né? Aquelas cachaçinhas amarelinhas, aquelas, né? Aquelas são gostosas. Essas cachaças aí, essas branquinhas aí, eu não tomo nem a pau. Eu gosto mesmo de um bourbon. Quem quiser me dar um presente, quem quiser fazer um agrado pra mim, pode me dar um bourbon que eu vou saborear com todo prazer. Cowboy. Nada de gelo. Certo, rapaziada? Então, aproveitem bem o carnaval, aproveitem o feriado, como eu ia dizendo. Não vai ter periscato na segunda-feira, né? Não vai ter periscato segunda-feira de carnaval, não vai ter. A gente se encontra novamente já no jogo da Libertadores. Quarta-feira, 21h30. Júnior e Palmeiras, direto de Barranquilla. Eu e Bruno Zaniolo estaremos transmitindo diretamente, provavelmente do Bar Vírgula, lá na Rua Palestra. Se programem, lá vai ser um lugar legal para assistir esse jogo na quarta-feira à noite. Júnior e Palmeiras pela Libertadores. E de quebra a gente dá um abraço em vocês, né? Pessoalmente ali no Bar Vírgula. Tá certo, rapaziada? Então aproveitem o carnaval. Façam o que tem que fazer, mas façam direito, né? E a gente se vê na quarta-feira, beleza? Obrigado pela companhia e saudações alviverdes a todos. Tá ao vivo esse negócio? Não desliga nunca!